O amor. A mim perguntas, bela adolescente, pois desta vida quase nada entendes. Como defino amor onipotente, cujos caprichos, dizes, não compreendes? Do amor, menina, foge muita gente. Como se corre a noite dos duendes? Contraditório e lógico exigente, sem amor choras, se amas te arrependes. Amor, queixume no plangeiro das liras, luz que norteia o peregrino ao léu, a mais encantadora das mentiras. Amor, tem prantos e sorrisos ternos, pode mostrar-nos o esplendor do céu e os suplícios de todos os infernos.